não. O problema não é meu nem seu, é nosso, não sabia. Punhos cortando o ar, punhos cortando o ar, punhos cortando o ar. Nós não somos minoria. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Hoje o quilombo vem dizer, favela vem dizer, a rua vem dizer que é nós por nós. Maria Eduarda, presente! Maria Eduarda, presente! Maria Eduarda, presente! Douglas Belchior.